violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os brasileiros adotivos, terceira parte. Jaime Zenamon e Conrado Paulino. Uma parcela da crítica musical é vítima de um determinismo cultural que depende de artifícios intelectuais para dar uma aparência de verdade. Assim, os alemães teriam supostamente um pensamento denso, os russos seriam apaixonados, os franceses coloridos e superficiais, os italianos dramáticos e assim por diante. Na prática, sim, o ambiente, o idioma e as experiências musicais e emocionais da primeira infância têm um papel importante na imaginação musical. Mas as pessoas crescem, mudam-se, interagem, interessam-se por outras culturas. Desde o Renascimento, há uma parcela de compositores cosmopolitas, de estilo internacionalizado, como Handel, Boccherini, Liszt. No século XX, isso se torna quase uma norma, com os enormes movimentos migratórios provocados pelas guerras e pela globalização, sem contar o hábito dos últimos 30 anos de todos os músicos, compositores inclusive, de estudarem em países estrangeiros para ampliar sua perspectiva de criação e seu mercado de atuação. Isso atingiu os países sul-americanos em cheio. No Brasil, a gente observa todas as nuances que o efeito da imigração traz aos compositores. Alguns se agarram com força aos valores originais, como Bruno Kiefer, por exemplo. Outros abraçaram a cultura nacional com entusiasmo, como José Alberto Kaplan ou Ernest Mahler. E outros chegam a uma síntese mais internacionalizada, através de um amálgama de experiência involuntária com a cultura absorvida pelo crivo intelectual. É o caso de Jaime Zenamon, que focalizamos no programa de hoje. Thank you. Ouvimos de Jaime Zenamon o primeiro movimento da Sonata Andina para dois violões, vivo, com o duo formado por Lee Song-woo e Oliver Fartach-Naini. Apesar da predominância de um estilo mais internacionalizado, a música de Zenamon não se furta ocasionalmente a alguma incursão à latinidade. Jaime Mirtenbaum Zenamon nasceu em La Paz, na Bolívia, em 1953, filho de pais europeus, e quando criança mudou de país de residência com frequência. Hoje ele é naturalizado brasileiro e vive num sítio próximo a Curitiba, onde ele busca inspiração para sua música na harmonia com a natureza. Ouvimos de Jaime Mirtenbaum Zenamon o primeiro movimento flexibile da homenagem a Maurice Ravel, tocado pelo violonista Luiz Cláudio Ribas Ferreira. A formação de Zenamon foi igualmente internacionalizada. Ele estudou violão, composição e regência no Uruguai, na Itália, Israel, Hungria e Alemanha, com nomes notáveis como Carlo Levaro, Santorsola, Avner Brender, Nokolovsky e Heber von Karajan. Já nos anos 70, ele começou a causar impacto como professor no Brasil, criou o curso superior de violão na Escola de Belas Artes de Curitiba e, de 80 a 92, ele foi professor na Escola Superior de Artes em Berlim. Nos anos 80, começou a firmar também sua reputação de compositor. Thank you. Thank you. Ouvimos de Jaime Mirtenbaum Zenamon, Reflexões número 6 para violoncelo e violão. Ao cello, Matias de Oliveira Pinto. Ao violão, o autor Jaime Zenamon. O catálogo de obras de Zenamon é imenso, inclui dezenas de obras para violão solo ou em grupos, além de música de câmara para violão com outros instrumentos, que tem sido gravado com bastante frequência em todo o mundo. Ele é particularmente admirado como compositor de trilhas sonoras cinematográficas, o que não surpreende, já que o ponto mais forte de sua música é justamente essa capacidade evocativa de estabelecer uma atmosfera vívida e marcante e a sustentar por longos períodos. Ouvimos de Jaime Mirtenbaum Zenamon um trecho chamado Gumercindo, da trilha sonora do filme O Preço da Paz, tocado pela Orquestra Sinfônica de Berlim, regida pelo autor. O universo musical de Jaime Zenamon cria uma síntese muito pessoal de vários elementos colhidos aqui e ali. Uma preferência pela construção de ostinatos, ou seja, passagens que criam um efeito de acúmulo e catarse pela repetição, que remete aos minimalistas. A realização instrumental é exemplar e tudo parece brotar espontaneamente da geografia do violão, criando um lirismo mais pelas texturas ricas que pela riqueza melódica. Thank you. Ouvimos de Jaime Zenamon o terceiro dos quatro prelúdios poéticos, Meditando, ao violão Ivan Tanzil. A linguagem harmônica de Zenamon tem dívida para com os impressionistas franceses, mas por um viés muito peculiar. Ele tende a polarizar algumas sequências de acordes, aproveitando-se de alterações modais que lhe dão um tom escuro, hierático e elemental. Eu fico tentado a chamar sua composição de simbolista. Uma de suas obras tocadas com mais frequência hoje é The Black Widow, que descreve em termos musicais a simbologia do ritual de acasalamento da aranha viúva negra, que devora o macho após a copulação. É uma obra em três movimentos: sedução, dança, cópula e satisfação. Thank you. Ouvimos de Jaime Mirtenbaum Zenamon, The Black Widow, a Viúva Negra, tocada por Mário da Silva Júnior ao violão. Se alguns vieram ao Brasil por razões circunstanciais, o argentino Conrado Paulino veio por duas razões bem específicas. A primeira, estudar música brasileira, que ele sempre adorou e ouviu no escuro de seu quarto, em êxtase. A segunda, foi fugir do ambiente pesado da ditadura de seu país. Vindo de uma família musical de Buenos Aires, ele nasceu em 1960 e estudou violão clássico e jazz, ainda na Argentina. Ele se fixou em Campinas, em 1980, onde morou por vários anos, tocando na noite, acompanhando cantores em bares e bailes pela madrugada fora, e ganhou, em alguns anos, o traquejo que se espera de um músico brasileiro. Thank you. ouvimos de Dorival Caymmi, em arranjo de Conrado Paulino, Desconstruindo o Samba da Minha Terra, com Conrado Paulino ao violão e Celso de Almeida à bateria. Em 87, Conrado Paulino foi convidado para dar aulas na escola CLAM, que é o braço pedagógico do Zimbo Trio, e logo ele se tornou supervisor do departamento de cordas. Conrado é hoje um dos maiores professores de violão, guitarra e arranjo de jazz e MPB do país. E continua ensinando também na Universidade Livre de Música e contribuindo para várias revistas de violão. Entre seus ex-alunos, há vários profissionais de peso de nossa música, como Chico César, Camilo Carrara, Tomate e Fernando Corrêa. Ouvimos de Erivelto Martins, Isaura, em arranjo e interpretação de Conrado Paulino. Conrado Paulino não conserva sotaque musical. Em sua biografia, nem precisa mencionar que ele é brasileiro adotivo. Já tocou com alguns de nossos músicos e cantores mais célebres, como Rosa Passos, Johnny Alf, Sueli Costa, Zimbo Trio, Paulinho Nogueira, Roberto Menescal, e tem se apresentado com frequência com seu próprio quarteto, formado por violão, piano ou flauta, baixo e bateria. Thank you. Thank you. ouvimos de Conrado Paulino, Isabel. Isabel é o nome de sua filha. Interpretada pelo Quarteto Conrado Paulino, formado pelo próprio ao violão, Celso de Almeida à bateria, Débora Gurgel ao piano e Marinho Andreotti ao baixo. A receita de Conrado Paulino é simples, mas realizada com perfeição. Ele mantém uma levada brasileira, mas cria uma roupagem harmônica complexa, criativa, colorida, cheia de informação na condução inusitada das vozes internas. É apropriado o comentário de um crítico que diz que o seu violão é uma mistura de Joe Pass com Baden Powell. As suas composições são muito finas e atraentes, e alguns de seus arranjos, especialmente os de Chico Buarque, são versões de referência. Ouvimos de Edu Lobo e Chico Buarque Choro Bandido, tocado por Conrado Paulino ao violão. Nossos agradecimentos a Conrado Paulino, Jaime Zenamon, Ivan Pascoito, Mário da Silva Júnior e Luiz Cláudio Ribas Ferreira pelas gravações apresentadas nesse programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.